Jarbas, a Soche, Tabacaria, Maurício Mal, Rap Nacional, daquele jeitão, senti preto, senti tirão, daquele jeitão, senti preto, senti tirão, daquele jeitão, a gente dança até o chão, é original, meu irmão, obrigado, Soche. Obrigado, Jarbas. Obrigado, meu parceiro do sax. Obrigado a todos os músicos sim, que chegaram e participaram aqui do evento. Axé. Semana que vem tem mais. Que? Minha parceira. Ih, querido. Só gratidão, pai. É sim, de verdade. Silvio, diretamente da França. Vai pegar uma cerveja pra te beber, né? Ela mesmo? Thank you.